21 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sun. Aujourd'hui, exceptionnellement, jusqu'à 12h. 0238 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces, choisir vos musiques préférées et puis papoter un petit peu si vous voulez, voilà. Nessa sensação, vem pode ficar, é só dançar e ouvir. Alors restez bien au chaud, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un peu froid, il fait un peu humide, hein, il pleut, il y a du vent, voilà, restez au chaud, restez en musique, mettez la musique à fond chez vous et puis réchauffez-vous comme ça avec de la musique. We'll be right back. para a mão, era tão boa para aprender a comer. Levei muita coça na tropa, comi de tudo, até bacalhau na roça, como carne, como peixe, legumes e toda a fruta, com as mãos e com a boca, às vezes até à bruta. Já comi figos, já comi ameixas, só não te pago a ti porque tu não deixas. Já comi figos, já comi ameixas, só não te pago a ti porque tu não deixas. Commencer avec nos dédicaces, il est à peine 10h30 et on a une première dédicace qui est de Albertine per a senhora Pinheiro que fez anos no dia 21 e para lhe desculpar porque se tinha esquecido do aniversário. Por isso, um feliz aniversário à senhora Pinheiro, que foi no dia 21 da parte da Albertina, mãe abandonada. Fiquei tão bem. Conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou. Ficou viúva tão jovem e três filhinhos criou para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar. Formar. O mais novo deu engenheiro, o do meio senhor doutor, e o seu filho mais velho também deu em professor. Mulher de fibra e coragem, os braços nunca baixou. E o pior está para vir. Quando o filho lhe falou para ela repartir, repartir bens e dinheiro que outrora ela juntou por causa dessas partilhas. Ficando promessa feita, olhar por ela até a morte. Mal sabia a sujeita, queria ter tão pouca sorte. No início

aujourd'hui, on va répondre à la question de... ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible. Ya no sé ni cómo decirte. Contigo me sentía invencible. Me amas, pero ¿de qué me sirve si aquí no estás? En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero ya tú no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más. Que te me fuiste si no merezco este castigo. Soy un loco más que ni ha entendido. Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo no puedo olvidarte, no lo niego. A pesar del tiempo que pasó sin entendernos, yo sí sabía que por la monotonía de mí te irías, de que ironía. Y es que ya tú no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Pero no estás. En el mejor momento te vas. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más. Te lo suplico. Que tú me fuiste y no merezco este castigo. Continuer avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Madame de Harojo qui souhaite un bon dimanche à sa belle Rosie, à ses copines qui vont se reconnaître et puis également Nicole Diaz en lui souhaitant un très très bon dimanche, son chéri bien entendu, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, moi-même et ben moi je vais également lui souhaiter un très très bon dimanche. Elle m'a demandé une chanson de Capanegre, Non quero mais. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz de tudo para te ver feliz. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. Vivemos foi uma ilusão. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais.

et 8 minutes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, je dois malheureusement écourter cette émission aujourd'hui. Mais je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Restez bien au chaud, il fait froid. Et puis surtout une bonne semaine à tous. Et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission du Téléphone Sonne. D'ici là, portez-vous bien. Su alfombra marrón tendida en las aceras y el teléfono suena por fin. Dos amigos y un plan para mí y además una amiga que quiere también venir. O outono chegou com o seu tapete castanho e são as águas por cá de setembro fechando o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol, é peroba do cão, é o rol da madeira, canda, é uma dita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento cantando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa rica. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um trevo. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz. de março, fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. Tom Tchou, Elis Regina com Tom Jobim e agora Ray Davies abrindo o nosso almanac de outono. From the dew-soaked hedge creeps the crawly caterpillar. When the dawn begins to crack, it's all part of my autumn almanac. The breeze blows the leaves of a musty colored yellow. So I sweep them in my sack. Yes, yes, yes, it's my autumn almanac. Friday evenings, people get together, hiding from the weather. Tea and toasted buttered currant buns can't compensate for lack of sun. Because the summer's all gone. La la la la la la la la. All together, come on, let's go. Whoa, my autumn almanac. Yes, yes, yes, it's my autumn almanac. La la la la la la la la. Whoa, my autumn almanac. Yes, yes, yes, it's my autumn almanac. Football on a Saturday, roast beef on Sundays. All right, like it. Les oliviers baissent les bras